te tratando bem, como nenhum carinha desse te tratou. E você bota a banca com essa história de amor. Tô te tratando bem e você ri da minha cara. Que mal que isso tem, eu te levar do trabalho pra casa. Quero te chamar de neném com vozinha de criança. Acordar do seu lado de conchinha na sua cama. Te levo no colo pro banho de espuma. Que eu sei que cê ama. É que com papai aqui, princesa não levanta. Ah, se o seu coração também me amasse do jeito que a sua boca ama a minha. Se o seu coração arrepiasse do jeito que a sua pele arrepia. Se o seu coração topasse, eu levaria todo dia na sua cama. Amor, café, almoço e janta. Porque princesa não levanta. Seu lado de conchinha na sua cama. Te levo no colo pro banho de espuma. Que eu sei que cê ama. É que com papai aqui, princesa não levanta. Ah, se o seu coração também me amasse do jeito que a sua boca ama a minha. Se o seu coração arrepiasse do jeito que a sua pele arrepia. Se o seu coração topasse, eu levaria todo dia na sua cama. Amor, café, almoço e janta. Porque princesa não levanta. Ah, se o seu coração, se o seu coração arrepiasse do jeito que a sua pele arrepia. Se o seu coração topasse, eu levaria todo dia na sua cama. Amor, café, almoço e janta. Porque princesa não levanta. Porque princesa não.